boa noite. Começa agora o fim da semana. Os professores estão convocados para vigiar os exames de ensino secundário amanhã. O Conselho de Ministros decretou o 29 de setembro como a data das eleições autárquicas. Houve várias manifestações na Grécia contra o fecho da televisão e rádio pública. Lionel Messi e o pai estão a ser investigados por fraude fiscal. Foram artistas de sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Aqui, no Canal 1, em De Tamisa a Yellowstone, fazemos questão de os recordar. Artistas que foram míticos nas suas regiões, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos da América. De Tamisa a Yellowstone. Às quartas-feiras, às 6:30 da tarde, aqui no Canal 1. Os professores deverão estar nas escolas na greve aos exames. A convocatória veio do Júri Nacional de Exames para garantir a vigilância das provas nacionais de amanhã. Em comunicado, o organismo explica que é necessário garantir a normal realização da época de exames de ensino secundário, com início marcado para amanhã. Além dos exames, os professores estão desde dia 7 de junho em greve às reuniões de avaliações, o que impede os alunos de saberem as notas internas antes de fazerem o exame. O Júri Nacional de Exames sublinha que, caso as notas internas não sejam atribuídas atempadamente, os alunos podem realizar as provas nacionais de forma condicional. Esta possibilidade vai abranger também os alunos do 11º ano que tenham de prestar provas das disciplinas bienais, como Física e Química, Biologia e Geologia ou Economia. A Federação Nacional de Educação reagiu a esta convocatória, relembrando que os professores, embora destacados expressamente para a vigilância dos exames, podem escolher não comparecer, visto não estarem decretados os serviços mínimos. O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira, o dia 29 de setembro, como data para as eleições autárquicas. A oposição sugeriu duas datas em outubro, mas Miguel Macedo explicou que dia 6 desse mês iria coincidir com as comemorações da implementação da República e que dia 13 calhava em época de peregrinação a Fátima. Já o Governo tinha apontado as eleições para 22 de setembro, data que o Conselho de Ministros também rejeitou. O Ministro da Administração Interna justificou esta recusa, argumentando que dia 29 é o último domingo do mês e que o período legal de campanha começa na segunda quinzena de setembro. O homem de 25 anos, que no domingo passado foi detido por difamar Cavaco Silva, foi penalizado pelo Tribunal com uma multa de 1.300 euros. O sujeito estava em Elvas com a família para a exposição de material militar do dia das comemorações do 10 de junho, quando se apercebeu da chegada do Presidente da República. Conta que não pretendia ofender ninguém e que os insultos lhe saíram por impulso. Certo é que da boca de Carlos Costal saíram palavras dirigidas a Cavaco que mandavam o Presidente ir trabalhar. Dois polícias à paisana garantem, no entanto, que o homem se estendeu nos insultos e chamou o Presidente de chulo e malandro. Carlos Costal negou, mas mesmo assim foi condenado a uma multa de 1.300 euros pagos em 200 dias. Milhares de pessoas manifestaram-se na quinta-feira na Grécia contra o encerramento da televisão e rádio pública ERT. Informações da polícia revelam que em Atenas cerca de 10 mil pessoas protestaram junto à sede da ERT. Os jornalistas permaneceram nas instalações numa tentativa de manter as emissões por via online. Em declarações à agência France Presse, F. Zerva, chefe de redação, mostrou-se satisfeito com o apoio dos cidadãos. Na terça-feira, o governo grego decretou o encerramento imediato da ERT e o sinal da emissora acabou por ser interrompido nessa mesma noite. O Executivo explicou que, em substituição, será criado um organismo público de rádio e televisão com menos funcionários. Com as portas da RT fechadas, cerca de 2.700 trabalhadores caem no desemprego. Edward Snowden garante que a espionagem dos Estados Unidos abrange instituições civis em Hong Kong e na China. O homem que divulgou documentos secretos da Agência de Segurança Interna norte-americana afirma que as vigilâncias nestes territórios começaram em 2009. Em entrevista ao jornal South China Morning Post, Snowden revela que um dos alvos da espionagem é a Universidade Chinesa de Hong Kong, mas também inclui figuras de Estado, empresas e estudantes. O ex-funcionário da CIA garante ter informações de que os Estados Unidos estão a tentar extraditá-lo a todo custo para o impedir de falar publicamente sobre a polémica. Em Hong Kong, os responsáveis da universidade afirmam não ter sido detectada qualquer tentativa de intrusão nos sistemas. Edward Snowden está refugiado em Hong Kong desde 20 de maio e já afirmou não querer sair da região. Passamos agora à análise dos mercados financeiros e dos principais indicadores económicos. O PSI 20 fechou a semana em terreno positivo a ganhar 0,66%. O melhor desempenho foi o do Banif S.A., seguindo-se a Altria e a Jerónimo Martins. Na América, a Nasdaq 100 encerrou no vermelho e a perder 0,54%, com a Flextronics a registar o pior comportamento. A Dow Jones também ficou a negativo, com perdas de 0,67%. A DuPont foi a cotada com pior resultado. Nas matérias-primas, o barril de Brent terminou a semana a valer cerca de 128 dólares. Quanto ao euro, a moeda vale agora 1,33 dólares, 0,85 libras e 2,85 reais. O fim da semana volta em seguida, após um curto intervalo. Na segunda parte falamos da autorização de Bruxelas para a venda da ANA e da polémica fraude fiscal que envolve Lionel Messi. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Está de regresso o fim da semana. Não saia daí porque ainda temos histórias insólitas para lhe contar. A Comissão Europeia aprovou na terça-feira a venda da ANA a Aeroportos de Portugal à empresa francesa Vinci. A decisão surgiu depois de concluído que a privatização da empresa não viola as regras comunitárias de concorrência. Em comunicado, Bruxelas explica que foram avaliados todos os efeitos da operação, tendo concluído que a aquisição da ANA não ia originar problemas de concorrência. O Executivo Europeu relembra ainda que esta privatização decorre de uma iniciativa do governo português prevista no programa de assistência concedido ao país. A 27 de dezembro de 2012, o Executivo de Passos Coelho anunciou a intenção de vender 95% do capital da ANA à empresa Vinci, permitindo ao Estado arrecadar cerca de 3 mil milhões de euros. O negócio estava apenas pendente da autorização concedida pela Comissão Europeia esta semana. Os resultados dos exames do quarto ano revelam uma média negativa a português e positiva a matemática, segundo dados divulgados na quarta-feira pelo Ministério da Educação e Ciência. Numa escala de 0 a 5, a percentagem de alunos com classificação de nível 3, 4 e 5 a português foi cerca de 53% e a matemática 64%. Os exames decorreram no início de maio em 1.152 escolas de Portugal continental e regiões autónomas. No total, cerca de 3 mil professores estiveram envolvidos na classificação das provas. Lionel Messi e o pai, Jorge Horácio Messi, são suspeitos de 3 delitos de fraude fiscal nos anos de 2007, 2008 e 2009. Os dois estão a ser investigados pelas autoridades de Barcelona. Informações da imprensa espanhola revelam que Messi terá simulado a cedência dos direitos de imagem a sociedades situadas em paraísos fiscais para evitar o pagamento de impostos em Espanha. Os números das autoridades apontam a fraude do jogador argentino em cerca de 4 milhões de euros. Ao que parece, terá sido o pai de Messi a idealizar todo o esquema. O diário espanhol El Mundo sublinha que, nestes casos, a lei prevê uma pena entre 2 a 6 anos de prisão e uma multa que pode ir até 6 vezes o montante em causa. Em comunicado, o jogador do Barcelona afirma ter tido conhecimento da queixa através da comunicação social e nega ter cometido qualquer infração junto das finanças espanholas. O Málaga está excluído das competições europeias na época de 2013-2014. O Tribunal Arbitral do Desporto rejeitou o recurso do clube à decisão de suspensão decretada pela UEFA. O Málaga terminou a Liga Espanhola na 6ª posição, garantindo acesso à Liga Europa. O substituto pode ser o Sevilha, que terminou em 9º, mas ainda não há decisão. A polémica remonta a dezembro de 2012, altura em que a UEFA excluiu o clube espanhol das competições europeias por não cumprir o fair play financeiro. É inédito na história do ténis. Rafael Nadal conquistou o 8º título em Roland Garros após vencer o espanhol David Ferrer na final. Nadal é o primeiro tenista a vencer 8 vezes o mesmo torneio do Grand Slam. O espanhol já tinha conseguido o título em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012. Em declarações no final da partida, Nadal mostrou-se muito satisfeito com a vitória, admitindo que nunca pensou vencer tantas vezes o torneio. Tempo agora para o nosso cartaz cultural. Na música, destaque para Voitila, um musical sobre João Paulo II, em cena no Teatro Tivoli, em Lisboa, entre 18 e 23 de junho. O grupo brasileiro Sorriso Maroto vai estar no Coliseu do Porto, a 20 de junho, e no Coliseu dos Recreios, a 23. Na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, vão estar João Pedro Paes, a 21 de junho, e Mafalda Veiga, a 22, no âmbito da iniciativa Concertos de Verão. Para quem gosta de comédia, o Teatro Vilaré, em Lisboa, recebe a peça brasileira Velório para Morrer de Rir, entre 19 e 23 de junho. Em Coimbra, o Teatrão apresenta Cândido, o melhor dos mundos impossíveis, dos alunos do curso de Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra, em exibição entre 19 e 29 de junho. Para quem quiser aprender a relaxar, a LX Factory, em Lisboa, acolhe a 18, 20, 25 e 27 de junho um workshop de yoga dinâmico com Rita Cachaço. Hoje, no segmento insólito, trazemos-lhe 3 histórias muito peculiares. Saiba que na China, um agricultor foi preso por guardar um extraterrestre falso na arca frigorífica. O homem inventou um enredo no qual tinha seguido um OVNI ao longo do Rio Amarelo, na China, quando se deparou com um alienígena eletrocutado. Juntou fotografias e espalhou a história pelas redes sociais. Perante o frenesim, a polícia acabou por deter o homem por distúrbios na ordem pública. No final, o agricultor acabou por admitir que tinha usado borracha, cola e arame para construir o extraterrestre. Num outro caso, em Estocolmo, na Suécia, a empresa de comboios decidiu proibir os maquinistas de usarem calções durante o verão. Os funcionários decidiram contrariar a regra e agora apresentam-se ao serviço de saia. Um dos maquinistas justificou a iniciativa explicando que, nos dias mais quentes do verão, a cabine do comboio pode ultrapassar os 35 graus centígrados. E do outro lado do mundo, em Sydney, na Austrália, há um café com uma promoção muito particular. Todos os dias do mês de junho, entre as 9 e as 11 da manhã, qualquer casal pode pagar cafés com um beijo apaixonado. Em média, cada café custa 2,5 euros, por isso a medida pode implicar uma poupança de 5 euros por casal. O gerente explica que os cerca de 700 euros de prejuízo não o preocupam porque, por ser francês, diz que o importante é trazer romance à vida das pessoas. Termina assim o fim da semana de hoje, mas antes disso fique com uma música bem animada dos Sorriso Maroto que atuam esta semana em Portugal. Assim Você Mata o Papai fecha a emissão deste domingo. Eu volto na próxima semana à mesma hora. Até lá, tenha uma boa semana. Bom, senhor! Assim você mata o papai, hein? Ei! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Diferente, diferente. Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem cá, mulher, vem cá dançar comigo agarradinho. Beija minha boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai. Que boca gostosa eu quero. Vai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai. Você tá cheirosa demais. Ô, sorte! Caiu na rede é peixe. Eu pego mesmo. Tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem comigo, vem! Vem cá, dança comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Tô tão facinho, eu não vou aguentar.